Esperar 9972, acima da estação, voa Itape para a chegada Mari, descendo para 4 mil pés, ajuste no 013. Estabilizando a RNAVE, Gol 9093, com campo à vista. Gol 9093, complete o procedimento da RNAVE, chame torre 118.95. 295, obrigado, vovó. Essa espera 10. Tá autorizado, da Golar, da 10, vento é 110 graus, 059. Autorizado, decolar, pistão 0, 3290. Oi, bom dia, Gol 9093, estabilizado a RNAVE. Bom dia, Gol 9093, aguarde, pista livre, ajuste padrão. Aguardando. Nove sete cinco, aciona a identificação chegada à Mari. Desça e mantenha o nível de voo 050. Tiberão 9972, desça instruções para 2500 pés, hoje visto na 013, autorizada a RNAVE, reporta estabilizado. 093. 3890, decolado ao 52, chame o controle 120 decimal 8. Controle 1208, graças. 2 mil pés, ajuste no 013. Cliente, aguarde autorização ao Rio 5975. Controle 138 na cena. 1890, contato radar na decolagem, segue da PUCA, nível de voo 330. PUCA 330, cliente. Rio 5975, autorizado Varna Pro de TAP, descendo sem instruções para 2 mil pés, o ajuste 1013. 1890, Romeo Foxtrot 018 da TV. Muito obrigado, Romeo Fox 018 na prova. Três no solo, ao 54, chama o solo 121 no décima 1, né? Direita 219, bom dia. Boa. Estabilizado no ICB Federal, na próxima. Federal 9972, completo com a torre 1 no 8 do sinal 95. Era Geral 9972, bom dia, tá autorizado o pouso, 910, venta 1, 10 graus, 059. Autorizado o pouso, 910, venta 1, 9972, no solo ao 02, chame o solo 21 décima 1, né? Rio 5975, Torre 1895. Tubarão 9970, aciona a identificação de chegada na área e se mantenha 050. Cruzado Duna. Viu 5975. Bom dia, tá autorizado o pouso na 10, vento é 1-10 graus, 059. O 975 no solo aos 07, chega o solo, 21 em decimal 1, né? Zulu, 9970, desça para 2, meu país, autorizado em MDB. Zulu, pista na 0, reporta estabilizado, ajuste permanência na 0 na 3. Estabilizado, escolar 9970, vai passar aqui na terra. 7, completo com a torre, 1895. Federal 9970, sinal da BR-470. Federal 9970, autorizado o pulo, 90, vento 1, 00 graus, 059. Correio 135 no 7.090, pronto. 135 no 7, autorizado, alinhar e manter, 1-0. Autorizado, alinhar e manter, 1-0, 135 no 7. Central 9970 no solo, 2-1, chame o solo, 2-1, decimal 1. No 7, decolagem autorizada, o vento 1-0 graus, 0,5 nós. Decolagem autorizada, 1-0, para 3-5 nós. Good morning, Russian 6225, line up and wait, runway 10. Runway 10, Salvador, bom dia, 131-53, Maxpera 010, pronto. Bom dia, 131-53, mantenha, Maxpera. 135-17, decolado aos 24, chama o controle 120, décima 8. 208, bom dia, 357. Bom dia. T-597, contato radar, saída Arboruno, sob as restrições ao 360. T-567, Arboruno, 3597. Takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 05 knots. Takeoff, runway 10, 6-5. 1053, a linha mantém após o Oceané. A linha mantém, 3-3. Obrigado. 6225, airball net 26, contact departure 120.8. 208.9625. Good morning, Oceania 6225, our board departs, leaving now 1800 level 382. Oceania 6225, you rate the service on departure surveillance. 6225. Tá 3153, decolagem autorizada, dá 10. O vento 110 graus, 05 nós. Isso, decolagem, 3153. E Salvador, bom dia, Azul 4201, ponto 0, 5 no zero. Azul 4201, boa, tá autorizado a linha em manter, 10. A linha mantém 10, 4201. Plano 5-3, decolado aos 2-8, chame o controle 120, décima 8. 208, tá 353. Salvador, tá 3153, Dael Leda Bidem. 153, completa o radar, saída da Elsa, mantenha 360. 360, tá 3153. Tá 353, quando possível, pro de Bidev. Ou Leda. Prezado Leda. Leda, tá 353. D507-5-6-85. Mano, está autorizado a decolar, 010, vem com 110 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem iniciando, azul 4201. 597. 260-3597. 0, obrigado. Salvador, Ocean 625, any chance of flying left of position? Tem assim, condições visuais, o ajuste é no 03, escuta do controle, linha voz mais. É no 03, você escuta, de nova para mais. Controle, bom dia, azul 4201, 1000 pés em subida da Elma. Azul 4201, contato radar, saída da Elma, voo para 320. 320, 4201. Ocean 6-5, correct six center now, 1-6-0, enable 1-8-8. 4201, no referências visuais, pode voar, Leda? Autorizado, Leda, 4201. Grato, Leda, 4201. Voo 963, pode estar pronto. 0963, autorizado decolar, da 10. Vento 1-10 graus, 059. Ali, decola 10, 963. São 3153, chama centro Recife, em 125 decimal 1, alternando em 1288. O centro 153 copiou a primária 1251, não copiou a secundária, poderia confirmar? Termo 128 decimal 8. 288, grato, boa. Frequência livre da presente, lembra do like e confirme estimada para pouso. Livre. Quase 63, decolado aos 36, chama controle 20, decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Foram 649, senhora identificação chegada bom, se desce para o nível 050, voando direto a Serra Vitor 367. Controle Salvador, bom dia, Gol 963, decola. 963, bom dia, completa o radar, saída da Elva e Leda, subindo a 360. Leda, 360, Gol 963. Chama Recife em 125 decimal 1. Recife em 125 decimal 1, azul para 201. Salvador, bom dia, Oxené 62 no 1, ponte 0 da 10 próximo. Oxené 62 no 1, autorizado decolar da 10, vento 1-10 graus 059. Livre, alinhar e decolar da 10, Oxené 62 no 1. Sete, Salvador, bom dia, Gol no 093, passe para a próxima. Boa, Gol no 093, alinhe e mantenha 1-0. Alinhar e manter 1-0, 093. Xanã 6211, decolado aos 4-0, chame o controle, 20 decimal 8. 208, Xanã 6211, boa. Salvador, Xanã 62, ou não, nada, El. Xanã 6211, contato radar, saída da El, nível 360. Da El 360, autoriza a proa de Leda, está presente? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, obrigado, 6211. 963, chama Centro de Recife, 1251. Confirma 251? Confirma. Obrigado, bom dia. No 093, decolagem autorizada, o vento é 1-0 graus, 05 nós. Iniciando no 0, 1-0-93. Para esse receptário de chegada, Mário, vem na proa de Mário, descendo 50. Autorizado voar na proa do Sr. Vitor 366. Voar na proa do 366, dá um contato com a Dona Ideal. No 093, decolado aos 4-2, chame o controle, 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom. Sr. Salvador, bom dia, Gol no 093, 1500, Arborona, Alerta. Fono 093, contato radar na decolagem, saída Arboruno, tudo sem restrições ao 360. Sem restrições, 360, 093. Miguel de Gira,